Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta candente, uma pergunta que começa a se impor assim, aos espíritos. E Ananda Bulcão, queria saber uma coisa, Bolsonaro é perverso? De fato, são muitas perguntas nessa direção. Recentemente fiz uma intervenção no jornal da TV Cultura, em função do movimento do PDT, que está pedindo a retirada, né, a impugnação do presidente Bolsonaro por incapacidade psicológica, né, de lidar com a crise, de lidar com os afazeres de Estado e as suas próprias decisões de governo. Nessa entrevista, eu argumentei duas coisas, né? Em primeiro lugar, e aí desenvolvendo, esse tema do diagnóstico de políticos é um tema, assim, historicamente cercado de uma interdição. Havia um consenso, até Trump esse consenso era fortemente seguido, de que mesmo a gente observando certas assim, patologias ou sintomas, né, em figuras públicas, não se devia comentar isso, devia se resguardar isso, porque isso seria assim, uma condição particular, isso seria uma condição da vida privada da pessoa, né? Como se fosse uma doença, vamos dizer assim, que a gente não usa contra a pessoa em situação política. Né? A segunda é que quando você levanta essa discussão, você acaba patologizando aquele ato político, individualizando ele, então ele vai deixando de perder, de ter a sua dimensão propriamente pública, e ele passa a ser então julgado num crivo, que seria o crivo clínico, né? Que é, vamos dizer assim, impróprio para assuntos de debate público. Isso tem lá suas razões históricas de ser, né? A gente também não gosta quando surge um dito popular que chama os esquerdistas de esquerdopatas, né? Quer dizer, que eles teriam uma patologia. No Brasil, isso está ligado à própria história da psicanálise. A gente tem um psicanalista aí nos anos 60, 70, que escreveu vários livros, né, mostrando como aquele jovem, aquela pessoa que escolhe uma orientação política de esquerda, ela vamos dizer assim, masoquista. Esse é um psicanalista muito controverso e tal, mas vamos pensar, né, numa época em que a psicanálise não admitia assim, a pujança editorial que tem hoje, e já estava lá o sujeito enumerando várias teses, né, de patologização da esquerda. Um psiquiatra importante, ou pelo menos que fez alguma repercussão em torno disso, né, o Lille, um americano, ele voltou nessa tese, né, de um brasileiro, de que as pessoas que têm uma orientação de esquerda, elas têm um problema com a infância, elas têm um problema com a família, elas têm um problema de revolta, de não aceitação da ordem, de não aceitação da lei. Bom, então a gente, em tese, estou dizendo assim, tem várias considerações que fazem a gente não entrar, né, no diagnóstico assim, de uma pessoa, inclusive, talvez a mais importante, e o fato que a gente não tem contato com a pessoa, de que você não tem uma situação de transferência, né? O diagnóstico psicanalítico, e ele é eminentemente prático, ele serve para guiar suas intervenções, e B, ele é só transferência. Então, se a pessoa não está falando, se ela não está ali em relação, a rigor já não é um diagnóstico propriamente dito. O último elemento contra esse procedimento é que aí você também politiza as patologias. E aí elas começam assim, aquela pessoa que sofre, vamos dizer, que se Bolsonaro fosse esquizofrênico, aqueles que sofrem com esquizofrenia, além da carga e da problemática que um diagnóstico como esse traz, seriam associados com bolsonaristas, com, enfim, são como Bolsonaro, sofrem da mesma coisa que Bolsonaro. Isso é péssimo, né? Isso, quer dizer, não interessa pra gente, prejudica os pacientes e torna, né, o diagnóstico algo assim próximo de uma rotulação interesseira, né, em que a gente vai, no fundo, classificar para silenciar, classificar para, vamos dizer assim, controlar, né, ou objetificar. Posto todas essas considerações, eu diria assim, é possível tecer comentários, mas desde que eles sejam assim, um experimento mental, né? Elas sejam assim, uma aula de psicopatologia, onde a gente brinca com personagens históricos, onde a gente, como o próprio Freud fez várias vezes, né? A gente usa narrativas da literatura, da filosofia, do folclore, dos mitos, né? Para assim, dar uma espécie de encarnação para aquela problemática de sofrimento e, portanto, transmitir isso para os alunos e, portanto, tornar mais inteligível, às vezes, aquele sofrimento para quem dele padece. Exercícios desse tipo foram feitos, então, pelo Freud. O Freud estudou a teoria psicanalítica das psicoses. Ela parte de um estudo autobiográfico, né? A autobiografia de um doente dos nervos, né? De Daniel Paul Schreber. Vai sair aí uma nova edição pela Todavia. Fiz a introdução. O Freud trabalha então com a autobiografia. E eu vou fazer um exercício similar trabalhando com uma biografia, né? Bolsonaro, o homem que peitou o exército e desafia a democracia, do Clóvis Sinclair, né? Essa edição está aí para vocês. Então a gente tem alguns dados, né, sobre a biografia, sobre a carreira, de como ele se virou com as coisas, como ele passou por muitos partidos, como ele teve uma infância no Vale do Ribeira, né, pobre, mas não miserável, as voltas com um pai que foi perseguido e acusado de ser assim meio comunista. E talvez por causa disso ele era um prático, né, de odontologia, de dentística, foi acusado de exercício ilegal da profissão. Isso parece que afetou a pessoa, né, quer dizer, durante muito tempo essa condição política, né, contra o pai foi uma inquietação. Quando o general, o capitão Lamarca foi perseguido pelas tropas durante a ditadura militar, né, há uma imensa operação no Vale do Ribeira, o Lamarca escapa, né, e o soldado dá para o jovem Bolsonaro uma indicação de que ele poderia entrar para o exército. Você não sabe o que fazer, né, com a vida e tal, que tal entrar no exército? E então esse é o início aí da carreira no exército, onde ele parece não foi um soldado exemplar, mas, e aí começam alguns traços assim, diferentes, né? Ele aparentemente conspirou para aumentar o soldo dos soldados, né, o salário dos soldados, esteve ligado a um tipo, vamos dizer assim, de orientação militar, né, no Brasil, onde os próprios militares produziam ataques terroristas, né, para mostrar como o comunismo era perigoso. O caso mais famoso nessa linha, né, é o caso de o caso do Rio Centro, né, onde num automóvel morre um capital, e daí você descobre que aquele tipo de prática vinha sendo feita. Então, Bolsonaro, primeiro traço da coisa é que ele vai ser julgado, ele vai ser expulso do exército. E enquanto se negocia sua exclusão, ele publica uma matéria na Folha, reivindicando, então, uma mudança na forma como os soldados estavam sendo tratados, né? Antes de ser excluído, ele então entra para a política e consegue então fazer aí uma carreira com sucessivas eleições por vários partidos. Então, quando eu fiz essa intervenção na TV Cultura, a Lina Lívia Lígia ficou indignada, porque eu disse o seguinte: olha, Bolsonaro é sobretudo uma pessoa assim, limitada, né? Uma pessoa limitada do ponto de vista intersubjetivo, não é alguém que tem uma grande inteligência intersubjetiva. E isso, vamos dizer assim, aponta para o fato de que sua forma de governar está menos ligada assim, ao exercício de uma sociopatia, né? Ou o que a gente chamaria de uma personalidade antissocial, do que a uma espécie de funcionamento coletivo, né? Um funcionamento coletivo que faz com que a pessoa ela se relacione com o outro sempre como se o outro fosse um tipo, né? Um caso de um grupo. Esse tipo de relação assim, muito impessoalizada, muito, muito automática, ela ajuda a gente a entender por que Bolsonaro aparece como alguém sem empatia, incapaz de se colocar no lugar do outro. Por quê? Não é porque como a gente veria num sociopata, né? Quer dizer, existe uma frieza total, incapacidade de sentir culpa, vergonha e nojo. Existe uma razão assim, instrumental falando por trás de tudo, né? Que sabe onde ele quer chegar. Não, o que a gente vê é alguém assim lutando contra inimigos, né? Permanentemente às voltas com inimigos, criados por esse funcionamento impessoalizante, né? Por essa espécie de psicologia de massas que a gente vê num indivíduo, né? Que pensa, então, apenas a partir de categorias. Bolsonaro, então, isso explicaria, ajudaria a gente a entender por que ele conseguiu sobreviver tanto tempo no exército, né? Onde, enfim, a obediência mínima a regras, ela é realmente necessária, senão você não consegue fazer ali mais do que o base. Ele consegue até uma elevação à patente de capitão reformado, né? Mas outro traço que me faz pensar assim, que a gente não está diante de uma verdadeira personalidade antissocial, né? É que ele consegue constituir uma família, duas na verdade, tem uma separação e ele se mantém, vamos dizer assim, numa relação muito, muito intensa de preocupação com os filhos. Um verdadeiro sociopata, ele é, vamos dizer assim, uma versão acelerada de um indivíduo que só trabalha sozinho. Que só trabalha por si, que só trabalha, inclusive quando aqueles que são próximos, eles são ameaçados, a atitude básica é lançá-los ao mar, não protegê-los. Como ele vem fazendo com o filho Flávio, né? Como ele vem fazendo, intercedendo na Polícia Federal para impedir que as investigações cheguem na família. Como ele disse, né? Numa reunião de ministério, não vou deixar que na minha família seja fodida, você faria a mesma coisa, né? Um ponto que alguém poderia levantar e dizer, não, mas se ele tem aquela coisa típica da personalidade antissocial, que é aquela agressividade irracível, né? Quando ele é contrariado, ele responde atacando, né? Ele nunca troca argumentos, mas ele sempre vai para o jogo de força. É verdade, Bolsonaro então evita todos os debates possíveis na campanha, ele jamais dá entrevistas quando o tema, vamos dizer assim, foge ao que ele quer falar, ele foge de situações de contrariedade, né? Onde ele tem que, por exemplo, se justificar, né? Mas a agressividade que ele mostra é uma agressividade, vamos dizer assim, errática. Né? Ela não é dirigida e focal como a gente tem na verdadeira personalidade antissocial, que no fundo é uma personalidade instrumental. Né? Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, então ele vai seguindo aquela meta, inclusive adquirindo um certo tipo de inteligência contextual, inteligência relacional, que Bolsonaro francamente não tem. Bolsonaro faz declarações contra si mesmo. Bolsonaro, ele atira no seu próprio pé de forma, vamos dizer assim, pouco calculada. Ele afasta Moro, Santos Cruz, o próprio Pazuello, simplesmente porque eles aparecem como comparações imaginárias, que ele pode perder assim o poder e a força, a admiração dos seus súditos. Né? Um verdadeiro, uma personalidade antissocial verdadeira jamais se importaria com esse tipo de flerte assim, imaginário, sabendo que ele continua a ser o presidente. Sabendo sabendo que o poder está na sua mão, sabendo que ela poderia agir, vamos dizer assim, enganando um número maior e maior de pessoas e aumentando o seu capital político. O que Bolsonaro vem fazendo é diminuindo o seu capital político sem assim, reagir aos seus erros em sequência, né? Então, é uma agressividade que aparece assim, revestida de uma problemática narcísica. Né? Essa problemática narcísica está ligada à sua virilidade. Né? Então, aquela pessoa que, como a gente vê na biografia, né? Ele estava fazendo uma campanha distribuindo folhetos no Rio de Janeiro. E daí ele é interpelado por alguém assim, que está passando e diz: deputado, procura um analista, sai do armário. E eu respondi: me dá um telefone do seu analista. Não vai dar por quê? Tem medo que eu roube a sua namorada? Olha a resposta, né? Dizer: você tem medo que eu vou roubar a sua namorada? Se você está contra, é porque você está no armário, reprimido. Se você está quieto, você dá valor. Não tem escapatória. Quer dizer que você não vai sair do armário, Bolsonaro? O cara continua provocando. E as pessoas rindo. O pessoal costuma dizer que meu armário é de aço, é blindado. Não tenho esse problema, graças a Deus. E eles assim, o senhor foi analista ou não foi? Olha, para tratar desse assunto, não. Mas para tratar de qual outro? Daí ele fica embaraçado. Não, no quartel, quando um soldado tinha qualquer problema nessa área, eu tinha um cacetete de 1,5 metros de altura escrito psicólogo. Então a gente vai dizer assim, que tipo de defesa, né, a gente está vendo aqui em curso? Né? É uma defesa que consiste em atacar o outro, mas se vangloriar da sua capacidade de violência e da sua virilidade. A personalidade antissocial, gente, ela só vai se vangloriar quando isso render benefícios. Quando isso for interessante para a estratégia de destruição do outro. Isso aqui não é interessante, isso é vexatório para a própria pessoa, que mostra o quê? Que ela precisa mostrar que é macho. E mostrar que o principal atributo, né, aqui é a violência. Daí vem o gosto por armas, aí vem todo o universo, né, androcêntrico, vem todo o cultivo dos valores, né? O macho se define pelo quê? Pelo falo que ele tem. Então ele tem o revólver. Não, ele tem as crianças também, ele tem a esposa dele, que é uma propriedade, e que os comunistas vão tirar, vão roubar, né? É o kit gay, é o ministro da educação que vai partir o chocolate e daí ele já vira gay, é o tamanho do pênis do oriental, é o golden shower. Ou seja, a gente tem uma problemática com a sexualidade que transparece e que dificulta, que divide a pessoa. Isso realmente a gente não teria no caso de uma personalidade antissocial, né? Quer dizer, um verdadeiro antissocial iria marcar o sujeito que falou isso e avaliar se ele é um inimigo, vamos dizer assim, à altura, e dar um jeito de acabar com ele. Não, o Bolsonaro, ele faz e ele mostra. Ele faz e ele exibe. De tal maneira que a gente tem um tipo exibicionista, né? Fale com exibicionista, como diria o Reich. Bom, o que fazer então com a indiferença ao luto, a gripezinha, vai comprar vacina na casa da sua mãe, né? Quer dizer, como entender a atitude inconsequente, né? Completamente em desacordo com o que a gente espera de um governante, né? Nessa situação. Bom, aí a gente volta para a tese de que há assim, uma certa limitação em entender a sua função, no sentido mais próprio do termo, de que ele é uma pessoa exercendo um cargo público. Né? Quer dizer assim, eu vou superar essa dificuldadezinha sendo eu mesmo. E aquilo que me contraria, então, a Covid como um inimigo natural, tem que ser negado, porque só existem inimigos, e aqui vai a minha hipótese diagnóstica, inimigos conspiratórios, inimigos paranoicos. Inimigos que estão perseguindo. Bolsonaro, no meu entender, sofre não com a paranoia clínica, mas com uma coisa que a gente chama de paranoia sistêmica. Né? É alguém que sofre com excesso de institucionalização na cabeça. Primeiro o exército, depois anos e anos em política, só consegue pensar em termos do que de pessoas tipo, em que o outro vai ficando perigoso. Ele é o típico exemplo maior do que eu discuti a partir da cultura de condomínio. Como é que fica um cara que, aliás, ele mora em condomínio, um cara que, cuja vida se estrutura ao modo de um condomínio, ele fica... tem um ramo que vai levar ele para assim, atividades perigosas, risco, né, desafio. A gente tem isso no Bolsonaro, né? Quer dizer, porque eu fui criado num ambiente em que eu sinto que a lei é minha propriedade. Então eu vou querer testar os limites e alcance da lei que eu possuo, de novo, o possessivismo. Mas do outro lado, a subjetividade que emerge do condomínio é uma subjetividade que está às voltas com o que está por trás do muro. Ou seja, tenho medo do que está por trás do muro, do que está por trás do muro elicia a minha fantasia, e eu sinto que eu estou sendo perseguido. E porque eu estou sendo perseguido, então eu tenho que atacar primeiro. Então eu preciso ir para cima. Veja como ela lidou com a facada que ele tomou, né? Quer dizer, isso tinha que ser uma grande conspiração, isso vai se mostrar uma grande conspiração, ou seja, já insinuando aí uma formação delirante. O que a gente tem hoje no poder é uma formação delirante em relação, infelizmente, né, em relação à negação da Covid, de tipo paranoico, né? Então, qualquer um que chega para dizer não é bem assim, é um potencial inimigo traidor, então excluído, a pessoa fica sozinha, quanto mais sozinha, mais agressiva e incapaz de voltar atrás, né? Incapaz de perceber erros, se corrigir na rota, algo que uma personalidade antissocial faria. Bom, mas não se trata apenas de uma paranoia sistêmica. A gente tem conjugação disso com algo que a gente já tratou aqui no canal, né? Que é aquele que não consegue sair da sua mentira mesmo sabendo que está mentindo. É aquele que só tem a apresentar para o outro seu funcionamento de grupo, né? Sua imagem, sua personalidade. Vamos dizer assim, de liderança, a sua personalidade guerreira, é aquele que, portanto, não consegue separar o ator do personagem, e que mesmo assim, né, vai em frente e tem planos, vamos dizer assim, de expansão. Bom, essa é a definição do que o Lacan chamou um canalha, né? Lembra, a gente tem um vídeo dizendo por que recusar a análise para um canalha, né? E ele dizia assim: não é porque o canalha é mais cruel, menos cruel que outros, né? É porque o canalha, quando a gente trata ele, quando ele melhora, ele fica bobo, ele fica assim, ingênuo, ele fica assim, meio débil. E que é, no meu entender, a dificuldade básica do senhor Bolsonaro, né? Por isso eu digo que ele e a Lina, Lívia Lima, ficou louca, ela brigou comigo, fez várias postagens, porque eu tô passando o pano pro Bolsonaro dizendo que ele é um filhinho de papai, que ele é alguém que no fundo é uma pessoa muito infantilizada, né? Que vive o mundo adulto como se fosse um forte Apache, que vive as questões reais como se fosse um videogame de Doom ou Assassin's Creed, em que a morte não é real, e que as perdas, elas, eu vou ter mais uma vida, coloca mais uma moeda, porque é simplesmente uma espécie de fabulação das coisas. Eu não acho que a condição assim de criança mimada seja realmente muito menos perigosa do que uma sociopatia. Uma criança mimada com poder é o pior que a gente pode produzir, né? É o pior porque nem mesmo um plano independente ela vai ter. Ela vai se conduzir de forma errática, destrutiva, vai pisar nos outros, vai machucar todo mundo e vai achar que está sendo amada por isso, né? E vai achar que estou assim agradando a todo mundo, que vou ser recebido no céu. E é o que a gente tem aí. Eu acho isso gravíssimo. Eu acho isso não é uma patologia, mas é uma situação muito grave. Por quê? Porque o que é uma criança mimada? É alguém capaz de se limitar, né? De dizer assim: opa, eu mesmo me estabeleço limites, né? O sociopata a personalidade antissocial, ele se estabelece limite, porque ele tem medo de ser pego. Ela sabe que se ele pisar fora, ele vai se encrencar. Ele pode ser mais impulsivo, explosivo, né? E daí ela se encrenca porque não consegue lidar muito bem com isso, né? Mas acho que a gente devia olhar pedagogicamente, né, para as nossas crianças, como é que nós estamos criando bolsonaros em potencial, como é que se monta, né, essa figura da criança sem lei, sem limite, narcísica ao extremo, e que às vezes, por sorte ou azar, chega ao poder. Aí é encrenca, aí é muita encrenca, e aí a gente está pagando o preço por isso, né? Nessa estratégia sem estrategista que agora já inventou que as próximas eleições vão, quê? Vão ser roubadas, né? Então a gente precisa pôr um voto pela caneta de novo. Olha a paranoia, gente. Olha como é um esquema de pressuposição de que o outro é perigoso, de que o outro vai nos ferrar e de que a gente então tem que se prevenir e ser violento com o outro basicamente por causa disso. Então, gente, por hoje é só. Esperemos que uma hora alguém introduza alguma limitação nesse senhor, porque nesse momento da pandemia a gente precisa mais do que uma criança mimada no poder. Então, acho que o Bolsonaro não é um perverso, né? Eu tô... Na verdade, eu evitei a noção de perversão em psicanálise, porque, em primeiro lugar, eu acho uma categoria muito problemática, né? Ela historicamente depende de narrativas clínicas muito incertas, né? Então acho que a perversão não merece Bolsonaro. Bolsonaro é muito, muito pior e mais simples do que isso. Por hoje é só. Para mais detalhes sórdidos, diagnósticos, polêmicos, clique em Aqueronta Movendo.